Dois termos de ajustamento de conduta firmados pela Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente de Juiz de Fora, na Zona da Mata, vão trazer ganhos ambientais para toda a cidade. Os termos foram assinados com duas construtoras devido a problemas causados por empreendimentos imobiliários. O acordo firmado com a empresa SLM encerrou uma ação civil pública que tramitava desde o ano 2000. A empresa é a responsável pelo loteamento Terras Altas, onde serão construídas moradias para a população de baixa renda. Apesar de a construtora ter feito o pedido de licença prévia para o loteamento, foi constatado que a obra já havia sido iniciada antes da concessão, o que fez com que ela fosse embargada. Pelo acordo, a empresa terá de refazer o licenciamento e doar uma área de 160 mil metros quadrados para implantar uma reserva ambiental. Caso o acordo seja descumprido, os compromissários serão multados em R$ 1.000 por dia. Um outro acordo firmado irá proteger nascentes d'água. O inquérito civil instaurado para apurar irregularidades na construção do residencial Alto Marilândia, da construtora Inter, constatou que houve dano a uma área de nascente de 700 metros quadrados. Na verdade, os danos foram causados pelo empreendimento residencial Parque Marilândia e não pelo residencial Alto Marilândia, que motivou a investigação. No entanto, os dois empreendimentos estão em áreas vizinhas. No residencial Parque Marilândia, a perícia constatou que a intervenção resultou na perda de um olho d'água. A perícia também constatou o potencial de contaminação pela disposição de esgoto. Apesar dos danos, as intervenções foram feitas com autorização do município. A empresa, que se comprometeu a regularizar o despejo de esgoto, também irá pagar R$ 70 mil pelos danos causados ao olho d'água. O dinheiro será usado para a recuperação de nascentes próximas à represa João Penido. O descumprimento do acordo acarretará o pagamento de multa no valor de R$ 10 mil por dia. Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, Thaís Dutra.